O bug é louco, tio Z. O bug é louco, tio Z. O bug é louco, tio Z. O bug é louco, tio Z. O bug é louco, tio Z. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. O bug é louco, tio Z. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho, quer saber? Vou falar no desenrole da ideia. Bota os fura pra cantar. E malandragem é viver, entender qual que é. Se de repente na frente se caiu, fica de pé. Aqui é foda, neguinho, acha suave, né não? Os bico paga conversa, as beat vem na mão. Eu tô ligeiro, meu truta, rascar, ninguém vai. Se entra numa de graça, nem pagando cê sai. O bang é louco, meu mano, morrendo e metendo o cano. Aqui é foda, neguinho, chefão, resumo do plano. Eu vou até mais além. Quer fazer? Pense bem. Esse caminho eu conheço, da camisa pra ninguém. Marginais, marginais, menos um, tanto faz. Da capital de São Paulo, cuidado com os capatais. A guerra é fria pros lock, que a chapa quente, rapaz. O bang é louco, tiozinho, muita humildade, paz. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. O bang é louco, tiozinho. Aqui é foda, neguinho. É louco, é missão, cê tá ligado, né, João? Só cabuloso de mil, vai segurando os rojão. Nós tamo junto, lado a lado sim, vagabundo. Pronto pro que der e o que vier é lucro. Luto pelos pretos, sempre pelos guetos. Sou favela, fundão, isso mesmo, nego. Do jeitão que cês gosta, tá ligado, é foda, Zé Forva. Passa mal com nós, se incomoda. Os veteranos, miliano, ai, ganguianos. Pitbull consagrado, só terrorista treinado. Que não ostenta o luxo, mas é a bola do mundo. Escuta mesmo e não treme. É nós mesmo, vagabundo. Organizado do 9 no rap é porta-voz. É nós por nós, nessa fita e após. Quem viu, viu e quem não viu, verá. Aí, aqui é o Fran, Tribunal MCs. O bang é louco, tiozinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. O bang é louco, tiozinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. O bang é louco, tiozinho. Dum-dum, tiozinho, terrorista na missão. Estou vivo, desgraçados, disse Papillon. Me lembro no começo, quando tudo era veneno. A falsa união predominava, isso mesmo. Cadê o movimento? O rap, o hip hop? Não tá na perifa, tá no meio do shopping. Os moda de plantão, zero de informação. Bem sucedidos empresários com o cu na mão. Aqui é foda, aqui é cada um por si. Quem pode mais chora menos, aqui é foda, neguinho. Poluição sonora na periferia. Aqui é foda, neguinho, ostentação, putaria. Quem não é visto não é lembrado, eu tô ligado. Aqui é foda, mas foda é ficar guardado. Caráter não se compra, FC bang louco. Lado a lado com os fiéis que são poucos. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. O bang é louco, tiozinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. Aqui é foda, neguinho. O bang é louco, tiozinho. O bang é louco, tiozinho. O bang é louco, tiozinho.